você com seu jeitinho abre o hábil, abre pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio e todo encanto, canto, canto, raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada amante, você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante, um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, de um lado vem você com seu jeitinho, abre, abre, abre, pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. Esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio e todo encanto, canto, canto, raposa e sereia da terra e do mar, na pele e no ar. Você é virtualmente amada amante, você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante, no site o seu poder provoca o ócio, um passo para o vício, vício, vício. É só navegar, é só te seguir e então naufragar. Capitu, feminino com arte, atração atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares.